Olá, seja bem-vindo à ABC da Saúde, sempre na Boa Nova, aos sábados, depois das 12 e às quartas, em repetição, também depois das 12, para ouvir sempre, a qualquer altura, em podcast, no nosso site, radioboanova.com. Uma rúbrica que traz diversos técnicos, diversas áreas aqui à Boa Nova, para falarmos de saúde. E hoje, Rita, obrigado mais uma vez por aqui estar, vamos falar de um assunto que é um assunto do dia, é um assunto que faz falar e tem feito falar muita gente, e é uma preocupação de todos, que é a obesidade. Olá. Olá a todos. Olá, Sr. Albino. É uma preocupação de todos, é uma preocupação mundial, é realmente um problema de saúde pública. E isto porque hoje, e no dia 23 de maio, se comemora o Dia Nacional da Luta contra a Obesidade. Com alguns números complicados, não é? Números muito complicados. Estamos a falar de, em crianças, 42 milhões em 2013 e 2,6 milhões de pessoas morrem por ano com excesso de peso ou obesidade. Portanto, são números assustadores e que temos que ter alguma cautela com o que andamos a fazer, não é? E sobretudo pequeninos. Nós já não é a primeira vez que falamos de obesidade. Nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta. Rita, por este andar, e nós andamos aqui na rádio há 4 anos praticamente, neste andar tem visto, enfim, vê-se algumas mudanças, houve algumas alterações, aquilo que se vê hoje nos órgãos de comunicação social, na prevenção da obesidade, enfim, até em grupos muito mais jovens, não era? Que antes isso não acontecia, tem havido algumas alterações, Rita, como profissional e enfim, dentro desta área, tem notado que de facto a tendência poderá, enfim, mudar, alterar nos próximos tempos ou não? Ou vê-se que de facto isto no dia-a-dia hoje as coisas não são fáceis por aquilo que nos entra nas televisões, não é? Os McDonald's. Eu estava precisamente a pensar nisso. Eu adoraria dizer-lhe que sim, mas honestamente, não sei. As mentalidades estão a mudar. Eu acho que as pessoas estão muito mais receptivas à informação e a boa informação, porque depois também há má informação. Eu acho que sim, mas efetivamente eu acho que as nossas famílias estão muito desencontradas, não fazem as refeições em família, as poucas que fazem são a correr e tanto que se vê uma associação entre a obesidade dos pais, também já falámos aqui, a obesidade das suas crianças, portanto isto ainda fica pior. O panorama muda completamente de figura quando temos a mãe e o pai obeso, a criança vai ser obesa e vai ter então certamente uma vida adulta também com obesidade, portanto, e com doenças cardiovasculares, com problemas ósseos, com problemas cognitivos, com, olha, enfim. Dantes pensámos que este problema era mais dos grandes centros urbanos, dos grandes meios, onde havia, enfim, aquilo que de facto com facilidade se publicita. Nós no interior, ou nestes interiores, nós falamos muito do interior porque acho que temos alguma qualidade de vida totalmente dependente desses meios. Mas já se notou que também nós aqui temos esse problema. Falámos numa rubrica, eu lembro perfeitamente, o problema das escolas. Sim. E das medidas que foram tomadas, tirando as máquinas, tirando, exatamente, evitando as, enfim, aquilo que eles pudessem ou que os jovens estudantes pudessem mudar. Nós deixámos de estar protegidos por viver mais longe desses grandes meios, até porque hoje o acesso a esses grandes espaços e esse fast food, não é? Está muito disponível. E veja, eu ainda me lembro de ir para casa a pé. Hoje os jovens, os pais é que os vão buscar, não é? Eu pergunto muitas vezes aos pais que vão à minha consulta com as suas crianças se vão a pé para casa. E a resposta é nem pensar, nem pensar. E não nos podemos esquecer de outra coisa, que é, nós moramos no interior, correto, mas temos muitas pessoas a trabalhar longe daqui. Portanto, estamos a falar que o meio de transporte não são as pernas, é apenas o carro. Outro dos problemas, Rita, também, enfim, é todo este meio social que hoje se vive, não é? As pessoas, voltámos já àquele tempo, por um lado é capaz de ser bom, também falámos aqui das lancheiras, não é? Pois falámos das marmitas, falámos disso, que por um lado é bom, porque a comida mais saudável acabamos por levá-la de casa, não é? Portanto, nesse aspecto é bom, mas as pessoas fazem refeições mais espaçadas no tempo, enfim, comem-se muito, poucas vezes ao dia, o que é, enfim, contrariando. E isso é uma luta. É. Eu continuo a ver, sim, eu tenho muitas pessoas que já levam a sua marmita, não por questões de saúde, atenção, por questões económicas. E depois eu aproveito a ideia e tento ajustar. Mas pessoas mais velhas, porque pessoas mais novas nem pensar. Eu aqui até vou lançar a pergunta a uma convidada que nós temos aqui, a Teresa. Vocês vão ouvir também na próxima rúbrica a Teresa. Olá. Olá. Eu quase que lanço esta pergunta também à tua faixa etária, aos teus colegas na faculdade. Tu vês o pessoal a levar marmitas, a levar comida, a levar snacks, lanches, água, sei lá. O que é que tu achas? Normalmente não. Isto cada vez se nota mais nos adolescentes, principalmente naqueles que iniciam a sua vida universitária, que quando é a primeira vez, que muitas vezes é a primeira vez que saem da casa dos pais, estão a viver sozinhos, e isso complica sempre um bocadinho mais o sistema. Muitas vezes a preguiça de fazer comer, é mais fácil ir ao Mac ou às pizzas, e depois isso tudo acumulado gera... Acumula mesmo. Gera mesmo a obesidade, aumenta a obesidade, e muitas vezes até sem darmos conta. Isso acontece, mas poucas vezes se vê as pessoas a levarem um lanche. É. Muito menos o almoço. Muito menos o almoço, raramente. Muito pois raramente. É muito alguns mais números, fácil ir ao MEC ou assim. Havia alguns números recentes, com algum tempo, em que nas cantinas diminuiu os utilizadores, os próprios estudantes, os utilizadores das cantinas universitárias. Elas também foram obrigadas a reajustarem-se, não é? Enfim, sabemos como são hoje, mas mesmo assim, hoje já há mais gente a recorrer a essas cantinas. Isto também não só é o problema económico, não é? Porque é mesmo assim, e nós vivemos hoje no nosso dia-a-dia. As cantinas têm um papel importante nestes meios estudantis, Rita? Ai, tem, muito importante, eu acho, porque ainda por cima fornecem a refeição completa, sopa, prato principal, a água e a peça de fruta, eventualmente o pão, que se a pessoa for inteligente, leva o pão para o lanche. Portanto, é sempre uma boa opção, mas nem todas as cantinas o fazem. Mas eu acho que ainda estamos a mudar para outra coisa que eu acho incrível. Eu vejo, não só em locais de trabalho, em algumas faculdades, que é os micro-ondas. Porque as pessoas levam as suas marmitas e estão preparadas para aquecer e têm salas especiais e as próprias cantinas já aquecem a comida a alguns estudantes. Claro que isto também não é vantajoso que todos o fizessem, porque senão eles depois têm o refeitório com a comida e o micro-ondas está lotado. Mas ainda assim eu acho que estamos a mudar mentalidades. Mas temos muito caminho para percorrer. Embora, e eu aqui também deixo quase que... os meus parabéns a alguns educadores e professores que eu tenho percebido que têm essa sensibilidade, não são todos, é verdade, apenas alguns, mas que não deixam e incentivam os pais a não mandarem os bolicaus, os pães com chocolate, os leites achocolatados, os sumos. Isso nem imagina a importância que tem, porque realmente as nossas crianças andam a comer açúcar aos quilos. Esse é um dos problemas. Houve algum tempo também os ajustes das tais cantinas e nestes meios é mais fácil controlar as pessoas. Nós aqui já vimos as pessoas que saem da escola, que vão ao supermercado, não é, comprar as sanduchezinhas, eu não sei quantas. E os pacotes de batata frita gigantes. Atenção, na minha altura eu não comia um pacote de batata frita daquele grande e um litro e meio de Coca-Cola ou de um semol, Deus me livre, e vê-se crianças bem pequenininhas, onde é que elas põem aquilo? Minha nossa, tem que dar asneira. Claro que os pais depois dizem, ai, mas o meu filho é magrinho, pode comer. Não pode nada, não pode comer agora. Ele tem que estudar, tem que ter um bom cérebro e isso não... Não se manifesta agora, vai se manifestar depois. Ora, com o conjunto. Aí é que está, porque eu tenho muitos pais que me dizem assim, olha, doutora, nem imagina, eu na idade do meu filho ainda era mais magro, eu pesava isto antes de casar e agora estou assim a arrebentar pelas costuras. Pois é, então veja, o seu filho vai pelo mesmo caminho e se calhar muito mais cedo, não é? E os nossos estudantes, e sabe que eu vejo muitas vezes os estudantes de faculdade, nem altura de exames, é uma altura que é terrível, eles não comem, não se alimentam, eles sobrevivem. Ou com batatas fritas, ou snacks, ou aperitivos, ou com bebidas energéticas, Red Bull, etc. E é aquela fase em que eles deviam ainda ser mais certinhos na alimentação, porque do ponto de vista cognitivo é tão importante. E não, só fazem asneiras, andam cheios de sono, com falta de energia, com hipotensões, a cair... É tudo o que dê menos trabalho, tudo o que seja mais fácil. A Teresa é engraçada porque tem as palavras dela, ouço-as de outros lados, não é? Aqui mesmo assim, é mesmo assim, é o mais fácil, o mais facilitismo. Ah, de manhã, não tenho aulas de manhã, só tenho à tarde, estou mais um bocado na cama e tal, não sei quantos. Até vais comer aqui, ah, hoje não me apetece, até vou ali com uma sandocha ou vou ao Meca, não sei quanto. E isto acaba por se fazer uma vez, duas, e depois cai no sistema, que é aquilo que é de facto pior. Neste dia da obesidade, Rita, o que é que nós aconselhamos de facto mais uma vez? Bom, antes de mais, aproveito para lançar aqui também uma quase foi uma ação de sensibilização que eu achei que era importante para assinalar o dia, que não será comemorado no próprio dia, mas que será assinalado no dia 28, portanto na próxima quinta-feira, durante toda a manhã, vou estar a fazer rastreios gratuitos a toda a gente que marcar, como é óbvio, porque senão era impossível, mas se garantir a sua inscrição na clínica médica, os rastreios serão gratuitos durante toda a manhã, portanto é para aproveitar, é uma questão de, foi uma forma de assinalar o dia. Nós temos nos apercebido que muitas pessoas vão deixando, não deixam andar, porque isto não acontece só ao outro, nem ao vizinho do lado, nem à vizinha que passou a passadeira e que está com um bocadinho de excesso de peso. Portanto, é toda a gente, e se também é estudante e está em altura de exames, venha, fale comigo e ponha as suas dúvidas. Agora, para começar, eu acho que Não é propriamente da minha área, mas eu tenho que pôr a colherada que acompanho sempre, que é mexa-se pela sua saúde. Sim. Já é um slogan antigo. Tem que ser. Deixa o seu carro mais longe. Por exemplo, eu e a Teresa, senhora Alvino, contribuímos para isto. Isto em tom de brincadeira, como é óbvio, nós fizemos o que nunca se deve fazer. Quem conhece a clínica médica e quem conhece a Rádio Boa Nova percebe que está a uma distância de 5 minutos a pé e nós viemos de carro. Mas atenção, porque trouxemos as folhas e para aqui para a rádio e todo o planeamento das rubricas. Pronto, temos a nossa desculpa. E agora vamos voltar ali para a clínica de carro, portanto... Fica a 5 km e tal. Pronto, mas isso foi uma exceção, porque nós amanhã ou no fim de semana vamos dar a nossa caminhada e vamos andar. Certo, Teresa? Sim, sim. A Teresa está a dizer sim, sim, sim, sim. Mas é, até porque agora começa-se a vir, o verão, as pessoas querem derreter também aquilo. Também é a nossa conversa habitual, não é? A nossa conversa habitual. Agora vamos querer todos derreter um pouco daquilo que o inverno nos trouxe. E não pode ser assim, as coisas têm que ser feitas. É a criação de hábitos. É? Mas em tudo, é no mexer, é no andar, no caminhar. Se não caminha, arranja outras alternativas que existem em Oliveira do Hospital e arredores. Em relação à alimentação, há hábitos que têm que ser mudados em família, porque não martiriza a sua esposa, mas também não martiriza o senhor, se é ele que cozinha. Portanto, os hábitos devem ser em família. Tinha um colega que diz que há um tempo para cá fez uma coisa engraçada com a esposa, dividiu tarefas. Ela faz, ele come. E ele come. É, precisamente. Pois é, olha, senhora Alvina, mas eu tenho senhoras, mas também tenho senhores, mas tenho senhoras, a maioria, que eu não sei como. Quer dizer, que fazem duas comidas. Haja paciência para isto. Quer dizer, faz o arroz cozido e depois tem que fazer o arroz frito, porque o senhor só gosta de arroz frito e diz que não tem que fazer dieta. Pronto, quer dizer, e faz a alface sem ser temperada, ou temperada normalmente com azeite e vinagre, e a outra é sal com um bocadinho de alface. Quer dizer, faz a diferença, não é? Quer dizer, ajudem-se. Isto tem que ser em família, sem discussões, porque é por saúde, é por qualidade de vida, é por dar mais vida aos anos. Eu acho que é essa a diferença. Neste dia da obesidade, então, que se comemora este dia 23 de maio, do qual estamos a falar, sim, é o programa que você vai ouvir em repetição na próxima quarta-feira, portanto poderá estar deslocado no tempo, mas o assunto se mantém-se, é sobre obesidade, Dia Nacional de Luta contra a Obesidade. Beber muita água, refeições sem muito espaço, não é? Pouco de cada vez. Como e muitas a minha vezes avó ao dia. Diz, filha, tens de comer vastas vezes e a miúdo. Pois é. Não é? Facto, é assim. Minha avó diz-me. E portanto acho que esse é um dos caminhos que nós devemos tomar e que aqui vamos falando. Eu prometo que também vou sair daqui, vou dar a minha caminhada. Muito os bem. Meus quilómetrozinhos, não são assim tantos quanto isso. Eu mas tenho é a minha vista. Eu vou tentar, às vezes não é tanto quanto posso, mas vou tentar. Mas faz-lhe bem. Porque também tenho alguém que me obriga. Porque se não e fosse muito assim, bem. Se não fosse assim, a não, esposa está ali toda. Muito bem, tem que ser assim. E portanto vamos fazendo um pouco disso, até porque o nosso stress do dia a dia da vida mesmo. Também. E se quiser fazer um rastreio no dia 28, quinta-feira de manhã. Eu Ainda vou tentar ver o meu IMC antes, para ver se está muito deslocado. E vai ver a sua massa gorda, a massa muscular, o seu perímetro de cintura, vai conversar comigo, pronto, nem que seja para me dizer um olá ou um adeus e pronto. Pronto, estamos falados, Rita. Gostei obrigada. Obrigada, Teresa. Obrigado, Teresa. Teresa, que estuda comunicação social. Não é? Exatamente. E, portanto, também hoje fez parte desta rúbrica. Obesidade, comemora-se hoje. Vamos voltar na próxima quarta-feira, repetição. Rita, obrigado. Até obrigada. Uma próxima. Até uma próxima, então, para si, que habitualmente está connosco nestas edições em ABC da Saúde, na Boa Nova. Sempre na melhor companhia, sempre na melhor sintonia. Um abraço, porte-se bem.